suplantar as assertivas destrutivas proferidas por você. Preciso caminhar sem apoio, sem muleta, sem a sensação que a vida de um indivíduo necessita da misericórdia alheia de perdão. As if... Misericórdia alheia de perdão. Preciso deletar os arquivos provisórios permanentes.